Mas esse violão que tu compraste do Tapajós, tu só usas para concertos, ou mesmo para ensaio, assim, para estudo? Não, para ensaio, para estudo. Para estudo, para... Ah, sim, sim. Mas tu tens dois, tens outro violão, não, assim? Não, eu estudo nele mesmo, eu vivo com ele, né? Não, mas na tua mão mesmo. Mas ele tem capa, tem uma capa própria? Tem. Tem. Um chorinho de mocinha, não saiu nenhum. Tem aquele chorinho serenata que eu toquei naquele dia lá. É lindo, serenata, mas é difícil, né? Vamos ver se sai. Esse choro não tem letra, né? Não. É só mesmo melodia. É.